Não existe na natureza uma força mais assustadora e ao mesmo tempo magnífica que a de um vulcão. Estar a 4 mil metros de altitude, acampado e ver de tão perto a erupção de um vulcão é uma das belezas que jamais poderei esquecer. Chegamos no topo do Acatenango, perto de escurecer, e embaixo de uma chuva pesada. A altitude é um problema que talvez eu nunca me habitue. A quase 4 mil metros de altura, é muito difícil respirar e o corpo todo reage de uma maneira esgotante. O frio estava congelando os ossos e a pressão na cabeça fazia com que os ouvidos zumbissem. A noite não era o vulcão que me preocupava, e sim a chuva forte. Estávamos acampados em uma barraca com 12 pessoas, praticamente à beira de um penhasco. Eu ficava imaginando a todo momento a chuva arrastando a barraca para baixo. Não consegui descansar os olhos por um minuto. Menos ainda porque eu estava na porta da barraca, que não fechava. Então tomei pingos de chuva a noite inteira. Assim que a chuva passou, o céu estava limpo. E conseguimos apreciar aquele fenômeno da natureza acontecer bem na nossa frente. A todo momento eu ouvia o barulho do vulcão de fogo. Uma série de eventos naturais aconteciam em ordem específica. Primeiro um tremor bem leve no solo, parecido com um trovão forte, seguido de um estrondo muito agressivo, e depois um show de luzes. A lava expelida a uma altura incrível, lançada ao céu como uma câmera lenta, e assim que caía era possível ver a silhueta do vulcão iluminado pelo rastro que escorria lentamente, uma visão assustadora e surreal. Quando nos vemos de frente a essa força da natureza, podemos imaginar o quanto somos frágeis e que a qualquer momento a natureza pode decidir se virar contra nós e nos castigar assim como fazemos com ela. Eu tenho uma memória ótima, mas uma coisa que vai ficar para sempre guardada é a lembrança e o sentimento de acampar naquele vulcão e fazer esse contato tão íntimo com aquela força tão violenta e agressiva. Espero de coração que essas linhas inspirem novos aventureiros, que possam compartilhar do mesmo sentimento que tive no Acatenango.